da 707. Quem disfarça bem? Será que ainda pensa em mim? Deu choque, eu sei. Que andas falando de mim? Saudade 707. Me leva assim, pensando contigo. No sinal, meu amor, foi tudo de bom. Com a 707 você me enlouquece. Tudo de bom. A maior emoção de sua vida. Saudade.